Exercício 1.7. Helena, Maurício, João, Rogério, Irene, Tomás, Carlos, Simone, Henrique, Eduardo, Felipe, Hélio, Sara, Ana, Patrícia, José, Elza, Beatriz, Alba, Célia, Pedro, Diva.